Aurélec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans, l'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Grani Neiva Indústria de Granitos, Sinália Neiva Antas Exposin. Benhaja. Muito obrigada a todos. Um grande merci a todos. Bom dia a todos e a todas, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, que eu estou muito bem, graças a Deus. Então, estamos cá com mais uma emissão no fim de semana à porta, apresentada por Lourenço. Ora, e hoje somos o 30 de julho de 2021 e para todos que viajem, uma ótima viagem, para quem está de férias, umas ótimas férias e que gozem bem, que profitem muito bem, porque este mundo são dois dias, não é? E então, e para todas as pessoas que estão à escuta da nossa rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Então eu desejo um ótimo dia de sexta-feira e tenham tudo bom e muita saúde, é o que eu desejo. E então vamos à nossa música, à música portuguesa. Então vamos começar com a canção A Lua e a Noite. De um homem. Comigo estava tudo bem até ela chegar. Não conhecia a solidão, nunca senti saudade. Que droga, o meu coração foi se apaixonar. Ali a minha liberdade entreguei-me a ela. Distante se tornou rotina. Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela. O coração se iludiu com aquela menina. Mas voltei, mulher, se estou aqui de novo, voltei para os braços do meu povo. Achei o rumo da estrada. Sempre abraçadas. Os meus amigos se perderam nos bares da cidade. O vazio entrou de vez no meu coração. Até o meu melhor amigo já não me esperava. Encontrou uma mulher, uma nova paixão. Mas voltei, mulher, se estou aqui de novo, voltei para os braços do meu povo. Achei o rumo da estrada. Eu voltei de novo para as mãos.

nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. O coração no peito bate forte, a gente vai embora. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, pois é o fim de semana na Rádio Arc-en-Ciel e é o nosso último, não é o último dia do mês de agosto, temos amanhã ainda, mas é o último weekend de mês de agosto. Então continuamos com as nossas músicas e vamos continuar com Augusto Canário e os Amigos. Logo meu peito se inflama, cantando quero salvar os encantos de Viana. Pois vocês sabem bem, se quiserem passar um bom dia à rádio ou pedir um disco para um amigo ou para uma colega ou para a sua esposa ou para quem vocês quiserem, vocês podem telefonar ao 02 38 43 48 00 que a gente está cá para atender e fazer o tudo necessário que vocês querem. Esta terra marinha não te amava, mas tu não quiseste acreditar. Teu coração agora chora, eu vou embora para não voltar. Sei que tu pensavas que eu não tinha coragem para te abandonar, mas fica sabendo que agora chegou a hora de te deixar. Coração esquecido, porque chora? Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora outro em teu lugar. Coração esquecido, porque chora? Mesmo que te sintas tão perdida e arrependida, não vou voltar. Coração esquecido, porque chora? Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, e continuamos com Cristina Sá, o nosso Portugal. Ai, que nosso Portugal, já há tanta gente hoje a pensar no nosso Portugal, não é? Como eu também estou a pensar no nosso Portugal, mas ainda tenho mais uma emissão a fazer. Mas hoje e amanhã já irão muitos, muitos portugueses, mas tenham muito, muito cuidado na estrada, porque vai haver muita gente que está em lista negra. Todas as estradas, façam muito, muito cuidado por aí abaixo. Vocês têm muito tempo de lá chegarem, a gente devagar é que vai ao longe, não é? Ora então, continuamos a ouvir as nossas músicas.

anda comigo, amor. Prometo que eu vou cuidar de ti. Se achares que foi pouco, amor, dou-te a melhor versão de mim. E do nada, tu levaste o meu tudo, tudo, tudo. E não tem nada, nada. Agora continuamos então com David Carreira. Anda comigo. Nos teus lábios encontrar-me, nos teus braços e fica para sempre só nós os dois. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. E se achas pouco, amor, dou-te a melhor versão de mim. Só tu e eu. Deixa comigo, amor, que eu faço tudo para te ver sorrir. As rugas no teu rosto vão provar que eu nunca te menti. Fica comigo, amor. Por mais 50 e tantos anos de namoro, prometo continuar a ser o mesmo, ciumento e bobo. E perder-me nos teus lábios, encontrar-me nos teus braços e fica para sempre só nós os dois. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. E se achares pouco, amor, dou-te a melhor versão de mim. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. Achares que foi pouco, amor, dou-te a melhor versão de mim. Eu dou a melhor versão de mim. Thank you.

o teu abraço era abrigo. Contigo senti o que eu nunca tinha sentido. Fazia desse inferno todo um paraíso. Como nunca tinha visto, tinha visto. Você é a paz que alimenta a minha alma. A gente quando perde é quando sente falta. Contigo todo dia amanhecia lindo. Como nunca tinha visto, tinha visto. Então me diz se tu vem, se espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, eu vou estar só. Então me diz se tu vem, se espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, porque só aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Nada é pra sempre. Aprendi contigo que nada é pra sempre. É pra sempre. Então me diz se tu vem. Espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, vou estar só. Então tu diz-me se tu vens. Se espero por amanhã. Se tens tempo ou algo mais, porque só aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Que nada é pra sempre. Aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Que nada é pra sempre. Então eu peço uma pequena desculpa porque eu tive aqui um problema nos ordenadores e falhou um bocadinho a música, mas já está tudo em ordem. É porque não tenho você como outras mulheres. Já não tenho mesmo prazer. Quando chegavas, o perfume me embriagava. Da tua boca eu ouvi eternas palavras. E vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, Jorge Leão. E estou na presença de Lourenço até ao meio-dia. Estamos quase no fim da nossa primeira hora. E espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde. Tudo de bom é o que eu desejo. E para toda a gente que viaja e que trabalha, muita, muita coragem. E para quem está de férias, que gozem bem as suas férias. E quem vai para baixo, que tenham muito, muito cuidado nas estradas, porque isto hoje está muito perigoso. Para me dar prazer. Saudades comigo ficou. Em nossa cama o teu amor não consigo amar. Mas meu corpo reclama se alguém Não vivo sem ela. Não sei porquê. Só gosto dela. Se ela já tem um novo amor. Mas não faz mal sem esperar como ninguém. Julgar também. Pede o tempo a esse homem. Diz-lhe que vais viajar. Que eu também vou tirar férias. Arranjar um tempo para a gente se amar. Estou morrendo de desejo. Carregado de paixão. E quando eu te tocar, o amor vem para ficar. Com gosto de bombom. Amar assim, amar assim, vai ser tão bom. Vai ser tão bom. O nosso amor vai ter um gosto de bombom. Amar assim, amar assim, vai ser tão bom. Vai ser tão bom. Que eu também vou tirar férias. Arranjar um tempo para a gente se amar. Estou morrendo de desejo. Carregado de paixão. E quando eu te tocar, o amor vem para ficar. Com gosto de bombom. Amar assim. Assim, vai ser tão bom. Vai ser tão bom. O nosso amor vai ter um gosto de bombom. Amar assim, amar assim, vai ser tão bom. Vai ser tão bom. O nosso amor vai ter um gosto de bombom. É tempo de calor aqui na nossa Rádio Arco-Íris, mas lá fora está um bocadinho de vento e está fresquinho, não é? Parece que estamos no mês ainda de maio. Era então muita, muita coragem para todos, para quem trabalha, para todos que estão em casa e que tenham uma ótima sexta-feira. E vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, na presença de Lourenço com a melhor música portuguesa. Tempo de calor, a festa começou. Por isso vem curtir, eu fui feito para ti. Tudo me vem falar, fazemos um casal lindo e perfeito. A banda está a tocar, todos foram dançar. Por isso vem amor, vamos bailar o dom. O mundo vai parar, quando a gente chegar. Por isso eu digo, neste verão, ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Neste verão, ai meu amor, somos o casal

Ora, e continuamos então com a nossa Maria Lisboa, uma artista que esteve aqui com nós em Orleão, que fez cá um espetáculo que foi uma maravilha. Então escutamos a Maria Lisboa. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, malhão. Oh, lindinho, triste vida que hei de dar. Ora, 10 horas e 7 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, malhão. Ai, tão linda. Oh, malhão triste, coitado. Por causa de ti, malhão. Por causa de ti, malhão. Apaixonado, oh minha menina, não vale chorar. Ai que ter amor, está pelo tamanho. Uma, duas, três e vira. Uma, duas, três e vira, oh lindinho. Viva quem dança malhão. Viva quem há de subir. Viva quem há de subir, ai lindinho. Alfeiro e ser capitão. Ai minha menina, eu hei de te amar. Olha o teu risquinho deixar de amargar. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, malhão. Ai, tão linda. Oh, malhão triste, coitado. Apaixonado, oh minha menina, não vale chorar. Ai que ter amor está pelo tamanho. Uma, duas, três e vira. Uma, duas, três e vira, oh lindinho. Viva quem dança ao malhão. Viva quem há de subir. Viva quem há de subir, ai lindinho. Ao ser e ser capitão. Ai minha menina, eu hei de te amar. Olha o teu risquinho deixar de amargar. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Nesta estrada em que caminho, nunca caminhei sozinho. Tu nunca me abandonaste. E mesmo quando eu errei, sem dar de conta, voltei ao caminho que apontaste. Sou alvo e tu protetor. Fui enfermo e tu doutor. Na angústia mais sentida, por isso peço em louvor. Nunca abandones, Senhor, a minha estrada da vida. Em horas de tentação, tu me deste a tua mão e me livraste do perigo. Quando a chuva me caiu e o vento soprou mais frio, foste tu o meu abrigo. Já vi e frutos que já colhi nesta alongada corrida. Por isso, obrigado, Jesus, pela graça e pela luz que me tens dado na vida. E enquanto puder andar, teu caminho. caem no chão. Dá um beijinhos na boca para que chegue ao coração, para matar os meus desejos, meu amor, minha paixão. Dá um beijinhos na boca, mas na cara isso não. Não deixe beijos na cara, podem cair no chão. Dá um beijinhos na boca para que chegue ao coração, para matar os meus desejos, meu amor, minha paixão. Dá um beijinhos na boca, mas na cara isso não. Não deixe beijos na cara, podem cair no chão. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Meu amor, não condenes, não digas que eu

33 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, e continuamos com Santa Maria, sou a tua estrela. Uma ótima sexta-feira para quem está à escuta da Rádio Arco-Íris e para todo mundo. Quando aqui com um pequeno problema, não sei se é já atribuada que está por aí ou outras coisas, mas a gente tenta fazer ao melhor.

ainda acordado. Dói demais cá dentro do meu peito. Se ela partiu, o destino assim diz. Vem cantar, amigo, ser feliz. Mais

sem parar, como a lua beija o sol e o mar. José Amaro, a minha lua, sou tu e eu, que foi pedido da parte de Madame Brites. Então, e continuamos então, e temos aqui uma que é da Maria do Céu, para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem e para todos os animadores. De minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia. Ora, e vamos ouvir então, Fica Comigo Esta Noite. Fica comigo esta noite. Ora, bom, não é comigo que ela vai ficar, é a canção que canta. Fora o frio é uma sorte, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar e esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Esta noite e então seremos felizes. Ora, fica comigo esta noite que foi pedido de Maria do Céu para todos os dentinhos do mundo, todas as pessoas que conheço e todos os animadores da Rádio Arc-en-Ciel. Então, da minha parte, muito obrigado. E vamos continuar, e desta vez é da parte de Sr. Gelmir, o nosso animador, das todas as quintas-feiras das manhãs, das 9 horas, todas as manhãs, até ao meio-dia. Então, ele pede uma canção, eu vou meter uma canção ao meu gosto, e é para todos os animadores, para todos os entinhos do mundo, para todas as pessoas que lhe telefonaram ontem de manhã, para agradecer a todas as pessoas. E vamos então passar aqui uma canção que tem por título A Vida É Mesmo Assim. Mesmo assim, alguém tem que perder para outra entrar no jogo. Perdão ao meu amor, se você descobriu que tudo foi um gozo. Joguei um jogo franco, amei você somente e dei-lhe meu pranto. Mas tudo teve um fim, o amor virou para nós, o amor virou para mim. A vida é mesmo assim, alguém tem que perder para outra entrar no jogo. Perdoa meu amor, se você descobriu que tudo foi um gozo. Joguei um jogo franco, amei você somente e dei-te meu pranto. Mas tudo tem um fim, o amor findou para nós, o amor findou para mim. A vida é mesmo assim, alguém tem que perder para outra entrar no jogo. Perdoa meu amor, se você descobriu que tudo foi um gozo. Joguei um jogo franco, amei você somente e dei-te meu pranto. Mas tudo tem um fim, o amor findou para nós, o amor findou para mim. dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. A minha mão para ler a sina e chorou ao ver a palma da minha mão. Cigana, olhos nos olhos, quero saber se o Cristo me pode fazer sofrer. Cigana, diz-me a verdade, não me conte só metade. Cigana, diz-me que não vou ser infeliz. Cigana, diz-me o que vês na palma da minha mão. Não queres enganar meu coração. Cigana, porque é que tu não me dizes nada? Cigana, diz-me o que vês na palma da minha mão. Não queres enganar meu coração. Meus olhos não mentem, eu já vi o que eles sentem. Cigana, porque é que tu não me dizes nada? Porque não tinha amor, carinho e paz no meu coração. Ela pediu a minha mão para ler a sina e chorou ao ver a palma da minha mão. Cigana, olhos nos olhos, quero saber se o Cristo me pode fazer sofrer. Cigana, diz-me a verdade, não me contes só metade. Cigana, diz-me que não vou ser infeliz. Cigana, diz-me o que vês na palma da minha mão. Não queres enganar meu coração. Cigana, porque é que tu não me dizes nada? Cigana, diz-me o que vês na palma da minha mão. Não queres enganar meu coração. Porque os teus olhos não mentem, eu já vi o que eles sentem. Cigana, porque é que tu não me dizes nada? Que não

horas e 42 minutos, estamos apenas a 20 minutos do fim da missão, o fim de semana à porta. Ora, então vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte de Lionel, o Lionel brasileirinho, que pede uma canção para todos os seus colegas e para todos os imigrantes. Então vamos passar aqui uma canção que tem por um título, o Sagriano Sagra, aqui no meu cantinho. Do mundo temos o bom Jesus. Mesmo qualquer aldeia tenha padroeira pra gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores. Todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Nos caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Ora, continuamos com a nossa dedicatória e última, e vai ser da parte de Henrique Lourenço para a sua esposa Salomé, que lhe deseja que passe um ótimo dia. Então vamos passar aqui a Ágata Comunhão de Bens. Podes levar o que pertence a mim. Vai-te embora, leva contigo o que te apetecer. Vai-te embora, mas deixa a minha razão de viver. as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas do banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Ora, então vimos de ouvir a Ágata Separações de Bem, que foi pedido da parte de Henrique Lourenço para a sua esposa Salomé, que lhe deseja um ótimo dia. Ora, então vamos continuar com a nossa música até ao meio-dia. Estamos a 10 minutos do fim da emissão, o fim de semana à porta. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris. Então vamos escutar o Diniz Cruz, Mãe, o Tempo Passa. Então esta canção é da minha parte para todos os que tiveram a escuta da minha missão esta manhã e para todos que partem de viagem para Portugal e que tenham muito, muito cuidado com as estradas, porque vai estar, está marcado o tempo da estrada, o mapa está marcado muito, muito negro. Façam muito, muito cuidado a descerem por aí abaixo. Querida mãe, pela tua mão, ai que desejo, minha mãe, ai que desejo, desse caldinho, dessa sopa de feijão, acompanhado com um pratinho de peixe. Oh, minha mãe, neste lindo refeição. E à noitinha, quando o meu pai chegava, sempre contente, sorridente e brincalhão. Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam, coisas lindas que ficam no coração. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter, minha mãe, ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixa marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó, deram-me amor, deram-me amor e coragem. Com o tempo, minha mãe, tudo acabou. Pois eu já vi que a vida é uma passagem. Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade. Esta saudade bate à porta tanta vez. O tempo passa, minha mãe, o tempo passa, mas não apaga o que eu sinto por vocês. Sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter, minha mãe, ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixa marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas há quem diga que a vida sempre foi. no meu coração. Ainda mais por quando me levas, querida mãe, pela tua mão. Assim cheguei ao fim da minha missão, o fim de semana à porta. Espero que tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira na nossa companhia e eu desejo a todos muita, muita saúde, tudo de bom e um bom fim de semana para todos. E então encontraremos aqui na sexta-feira próxima, que vai ser a minha última missão, que depois também irei a Portugal, e espero para quem parte hoje a Portugal que tenha uma boa ruta, que façam muito, muito cuidado na estrada, e também quem vai amanhã, que façam muito, muito cuidado por aí abaixo, porque não é por nós, é por os outros também, E desejo uma ótima viagem a todos e umas ótimas férias. Tudo bom e muita saúde. E até sexta-feira, se Deus quiser. E agora vou-vos deixar com a RTP Internacional para vocês ouvirem algumas informações lá de baixo. Então, bom fim de semana, bom apetite e muita saúde para todos.